18 mesmo. Boa tarde, assistente, informação civil, ótima linha do 360, em Sagrada, alterna centro Brasília, na frequência 1237. Boa noite, 07, 2, 3 milhas para o 372, baixar travado. Assistente, continue a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, o vento 150 graus, 8 nós, gol no 807. Guardando pista livre, 1807. São 8, autorizada para chegar acionamento, chame táxi. Guardião 010, na escuta do controle de Salvador. Na escuta. Sim, chame torre 118, décima 6, guardião 02. 118, meia, guardião. Da 3193, chame centro Recife na frequência 128, décima 8, até 133, décima 25. 2, mantém espera no setor sul, aguardando para cruzamento do campo, Alfaveta Juliette. Mantém espera no setor sul, Alfaveta Juliette. 1807, visual com a cabeceira deslocada. Afirmativo. Livre pouso no 0130, 629, 1807. Livre pouso na 10 deslocada, 1807. Bom, 0401, chave centro Brasília, 126, decimal 55, alterne 24, decimal 25. Guardião 02, Torre Salvador. Ok, qual a sua posição agora, 02? Radial 29B, afastado 4 milhas, nascendo 250 pés. Sente. Informe quando for afastado do setor, Guardião 02. Comando da Kilo, gol 1675. 1675, ingresse na Kilo, parte 3. Kilo, parte 3, tem uma posição já? Só um instante. O número 675 é o portão 612. Vai ingressar naquilo e aguardar ingresso no pátio 1. Vai aguardar na saída do pátio 3. Positivo, então. Quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, posição 612. Obrigado. 7, posterior cruzamento. Alfa Vida Juliette. Autorizado, a curva esquerda para ingresso na Serra do Vento. Não no 7, Alfa Vida Juliette. Libere pista direita, chame Sol 1219. Ao livrar 219 807. Alfa Vitor Juliette, para cruzamento do campo. Juliette, reporte girando base, pista 17, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor girando base, Alfa Vitor Juliette. Foi entendido, 13:15 com ficha, com bastante chiado na transmissão, web 6703, confirme apenas o POB. Afirmativo, 111, web 6703. Agora com clareza 5, observe tráfego da Gol ingressando no pátio para o portão 612. Vai realizar ataques via Juliette Alfa no ponto de espera 18:6 a torre e ajuste 611. Após o Gol estacionar no 612, está livre. Após a aeronave da Gol estacionada na 612, prossegue via Juliette Alfa, 118.6 operatório. Uma boa tarde, muito obrigado a todos, para a aeronave da Gol à vista. Solo, Salvador, ótima tarde, Gol no 649. Gol no 649, boa tarde, confirme nível para Ilhéus. 220. Será coordenada, guarde costas. Até escuta. Solo, boa tarde, Gol no 807, livrou na Alfa, na sua escuta. 807 vai prosseguir via Alfa e Kilo, ingressa no pátio 3, após pátio 3, posição 5, pátio 1. Alfa Kilo ingressa ao pátio 3, após posição 05, 807. Azul 4065, cópia. Firmativo. Azul 4065, autorizado nível 320 para Campinas. Sua rota é a Priwisky 58, decolagem da 1-0 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1-9.35, transponder 5465. O Azul 4065 para Campinas 320, informa o Priwisky 58, pista 10, curva direita Gole Gonza, 1935, 5465. Estamos prontos para pushback e acionamento. Chama lá, na 94065. Solo, Pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, Morro de São Paulo, confirme nível. 040. Gente, aguarde conta. Solo, Salvador, boa tarde, P3155, formação Quebec, Guarulhos, 360. 7, Alfa Vitor Juliette. Toca remetida 1950 graus, 109 Alfa Vitor Juliette. Libertoca remetida Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, tá 38. 3835? Quando houver possibilidade, se puder voar a dona ou o próprio Simbra? Mantenha a chegada após pelô autorizado e LSC o glidão no 0, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 1, repassabilizado. Ok, para 2 mil, no 0, no 1, pelô após o glide, sem, o localizador sem glide. Oi, Salvador, boa tarde, web 6703, a sua escuta aproximando-se da Delta, pronta. 6703, reporte alinhado, cabeceira no 06703. Está autorizado alinhar e manter, pista 10 deslocada, web 6703. Confere. Alfa Vitor Juliette tocou, remeteu os 20, curva esquerda, perna do vento, pista no 7. Reporte para girar a base, Alfa Vitor Juliette. Curva esquerda, para ingresso na perna do vento, da 1-7, Alfa Vitor Juliette. Transplano seria 0123. Afirmo, 0123, vou chamar a torre quando pronto, já tem o POB? POB 07. E a gente chama a torre quando pronto, 18:6. Confirmando, Gol 807, portão 5, está autorizado ingresso. Livre ingresso para o 5807. Bom, já teria a cópia do Gol 1649? Bom, instante para a cópia do Gol 1649. Ok, está no portão 3 para puxa, back e acionamento. Está autorizado no portão 3, puxar, aguardando cópia. Afirmativo, aguardando cópia 1649. Azul 4065, posição 9 para pushback e acionamento. Autorizado, puxe acionamento, portão 9, azul 4065. 4065. Confirmar o 807 ao 5, senhor. Afirma, tio. 22, chame controle em 11935, uma boa tarde. 1935, até logo, obrigado. Nada. Aparelho 2231, contato radar, contato radar. 03, contato radar, decolagem, subo nível 340, saída agora, transição ao fito. Olha o fito, web 6703. Não, 7 aí, boa não. Salve Salvador, o Papa Tango Lima Kilo Zulu. Matara 223, não autorizado, para hoje a mão. Salve Salvador, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, aguarde um instante. Quebec Serra, inicia o táxi, reporte na Bapá, aquilo, Quebec Serra. Pate 3 para táxi, é o Pate 5. Faz um trânsito de Arles 150 fazendo circuito na pista 17, não interferirá com seu pouso. E temos um helicóptero da Polícia Militar fazendo sobrevoo nas proximidades do marcador externo, mantendo 500 pés, não interferirá com seu pouso. Então, 3835, completo final ILS, é um glide, redução para aproximação, chame torre 1, 1, 8, decimal 6. 3836, então 3835. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Lima Serra, paciente da Quebec, na chegada Banff, cruzou 2110 para 1100. Papa Tango Lima Serra, Papa, sua notificação autorizada chegada Banff, desça via para nível 040. Via para o 040. Salvador, boa tarde, eu sou 3835, está baixado, checar 2 milhas do externo Campo Vista. Sistema 3835, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista no 0, 150 graus, 10 nós, informa o cabeceiro no 0, deslocado em 1.200 metros. TAM 3835. Cliente, cabeceiro deslocado é o 3835. E autonomia de pouso 50, alterna Aracaju, POB 68. 649, aguarde só o instante táxi. Ah, só escuta. Alfa Vitor Juliette, toca remete aos 25, mantenha espera no setor sul do aeródromo, aguardando para cruzamento do campo. Alfa Vitor Juliette. Setor sul do aeródromo, Alfa Vitor Juliette. Tam 3835, autorizado pouso no 0, 140 graus, 10 nós, cabeceira deslocada em 1.200 metros, Tam 3835. E livre pouso para o Tam 3835, 1.200 metros mesmo. De 102, Salvador. Salvador, o TAM 3155, estamos pronto já para pushback no 2, o senhor teria nossa autorização, ou então a gente inicia o pushback e copia a base? Afirmativo, eu tenho um tráfego já puxado no 3, que ainda não iniciou o táxi, pois não foi autorizado. Aguarde só um instante para o seu push, 3155. Aguardando, 3155. Coordenação, chame centro Recife na frequência 128.8, aterne 133.25. Decimal 2.5 web 6703. Centro primária 128.8. 128.8 web 6703. Está ali. Via Juliette Alfa, ponto espera na Delta, 18.6, boa tarde. Para a aeronave na curta final para pouso, mantém a posição aqui no Quebec Serra. Juliette, perna do vento, pista no 7, cruzamento do campo, reporte setor norte, Alfavita, Juliette. Perna do vento da 1-7, reportarão setor norte, Alfavita, Juliette. Autorizada a decolagem da pista 17, o vento é de 150 graus com 10 nós, quilo, Quebec Serra. Vou lá, já. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, frequência no 219. 219, pode fazer o backtrack? Evitando o peão, tá autorizado. Tenho, tá, 3235. 30 Ilhéus. E a rota é direto, decolar da pista 10, direita, Dael, Coral. Controle 119, decimal 35 e aciona 5467. Plano de voo, a rota 220 nível, Dael, Coral, 1935, controle 5467, transponder, 1649. Índia Alfa na Delta 186, 1011 ajustado. Índia Alfa na Delta 86, vou 1649. Salvador, vou 674, boa tarde. 1674, prossiga. Dá autorização para Campina, que tem o 400. 400, aguardando o código. Para 3155, cópia. Copia, 3155. Autorizado 340 para Guarulhos. Aperuísque 50, decolagem no 0 direita, da Eldiné. 119.35.5476. Salvador, boa tarde, Papatão, Quilo Quebec Serra. Papatão, Quilo Quebec Serra, contato radar na decolagem, subindo 040 na saída da El. 040 da El, já. Puxa, chama táxi. Autorizado, puxa, chamaremos pro táxi. Tá, 3155. Fala, agora no 781, tá na 04, aguardando ainda, pode iniciar? O gol no 781 está autorizado a iniciar, vai efetuar pushback simultâneo com o tráfego do portão 2, de maneira que vai puxar até a saída do pátio 3, ok? Livre, em coordenação, até a saída do pátio 3, 781. O 3155 vai coordenar com a equipe de solo, o tráfego do portão 4 também vai puxar e vai recuar até a saída do pátio 3. Solo, 3835, livrou na sua escuta. 3835, mantenha-se da Delta. Da Delta, 835. Uno 781, Nelson. Uno 781. Ok, o tráfego da Tânia que tá puxando parece ser da escuta, ok? Quando ele conseguir a equipe de solo, para observar o TAN, para efetuar o pushback simultâneo aqui. TAN 3155 tá na escuta? Na escuta, 3155. Ok, observe, tem tráfego efetuando o pushback simultâneo aqui. Alguém de, quando ele conhecer a equipe de solo, o Gol vai puxar até a saída do pátio. Ok, tá. Vamos avisar o pessoal de solo aqui, obrigado. 3835 vai dar passagem ao tráfego que está prosseguindo para o ponto de espera. Após vai ingressar na Kilo para o pátio 3 e aguardar ingresso no pátio 1, pois tem um Gol que vai puxar até a saída do pátio 3. Excelente, Kilo, pátio 3 aguardando, até 3835. Tida 17, o vento de 120 com uma dúzia nossa. Torre Salvador, Gol 1649, ingressando na Delta. Posição Lima Kilo Zulu. O Gol 1649 autorizado a alinhar e manter 1-0 no 1649. Alinha e mantenha 1-0 no 1649. Azul 4065 decolou de Salvador aos 32, chame controle em 11935, boa tarde. 11935, boa tarde. Salvador, Azul 4065, Gole Gonza, 1800. Azul 4065, contato radar na decolagem, saída Gole Tração Gonza, subornível 320. Gole Gonza 320, 4065. É a torre voltando. Prossiga. O controle modifica a saída para Dael, Dael, Leda, após Leda, direto e Leos. Dael, Leda, após Leda, direto e Leos, no 649. Correto. No 649, está autorizada a decolagem da 10, 120 com 10 nós. Nível de decolagem, 120 com 10 nós, no 649. Sinto manter as condições visuais para o patrão Kilo Quebec Serra, nível 035. 035. Eu confirmo, vai manter 025035. 035. Sinto manter nível 025 para o patrão Kilo Quebec Serra. Plano modificadas 1834. Eu vou reportar o Tirabás, Alfa 27. Sente. Parando então. 1674, cópia. Autorizado nível 400 para Campinas, sua rota é a Peruísque 58, decolagem da pista 10, curva direita, saída Gole e transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5506. Positivo, autorizado 400 Campinas, decolando 10, curva direita, Gole Gonza, Peruísque 58, 1935, 5506, voo 1674. Chame pronto, portão 612, voo 1674. Fala, agora 781, para o táxi com 48 a bordo, 4 horas e 20, Antena Galeão. Um ajuste 1011 à torre 186 no ponto de espera da Delta. Táxi via Juliette Alfa. Teve táxi Juliette Alfa, ponto de espera da Delta, torre 18.612, ajustando 01, agora 781. Solo Salvador, boa tarde, bom 785 com a Quebec, 380 Galeão. 380 será coordenado agora de bordo. A provável é da El Blast, mano? Afirmativo. Obrigado. Salvador 3155 para o táxi, 127 a bordo, alterna Galeão com 4 horas de autonomia. 3155, Índia Alfa na Delta 18, meia dúzia, 1011 o ajuste. Índia Alfa Delta 18,6, 1011, está 3155. OTAN 3835, portão 9, autorizado ingresso, bate 1. Para o 09, OTAN 3835. Fecha a base, Alfa-Vita Juliette. Alfa-Vita Juliette, virando base. Forte na curta final no 7, Alfa-Vita Juliette. Boa tarde, voo 781, está ponto de espera da Delta. Está pronto no ponto de espera da Delta. Está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, cabeceira deslocada, 150 graus, 8 nós, voo no 781. É ingressando pela Delta e vai prosseguir até a cabeceira e iniciar a decolagem da 10, deslocada, 781. Útil. Ah, já vai passar o marcador? Solicita a possibilidade de solicitar condução para intra-aero. Vai parar lá no pátio da intra-aero, no pátio 3, para transportar passageiros para o terminal. 8, alterne 136, decimal 25. Para o pouso. Já entrou em contato com a torre? É negativo, estou ainda com o controle e vai passar agora. Afirmativo. A torre é 1186. Eu vou coordenar com a infra-aero sua posição no pátio 3. Obrigado. 288, 3325, boa tarde. Boa tarde. Tango Lima, Serra Papá, estabilizou? Afirmativo, estabilizando neste instante. Sim, tem um helicóptero mantendo 500 pés as proximidades do marcador externo e temos um Charlie 150 fazendo um circuito na pista 17 e um tráfego interferirá com seu pouso, completo final ILS e um glide chame torre 1 no 8 decimal 6, Papá Tango Lima, Serra Papá. Lima, Serra Papá. Torre Salvador, boa tarde. O Papa Tango Lima, Serra Papá, estabilizado no localizador, avistando o aeródromo. 7 Lima, Serra Papá, continue a aproximação. Pista no zero, informa cabeceira deslocada em 1.200 metros. O vento de 130 graus, 8 nós, informa visual com cabeceira. O Lima, Serra Papá. Aí, estou visual com a cabeceira. Ciente, continue a aproximação, guarde a transação de pouso. Lima, Serra Papá. Alfa Vitor Juliette tocou, remeteu aos 39, mantém a espera no setor sul, aguardando instruções para cruzamento do campo. Alfa Vitor Juliette. Está sendo espera no setor sul, aguardando instruções. Alfa Vitor Juliette. No mesmo momento, boa tarde. Identifica o 2020 Vitor Juliette. Serra Papá, tem pouso autorizado 1-0, vento 130 com 8 nós, Lima Serra Papá, cabeceira deslocada 1.200 metros. O Lima Serra Papá autorizado, pouso pista 1-0. O gol no 781, decolou de Salvador aos 39, chame controle em 119-35, uma boa tarde. 119-35, no 781, boa tarde. Passando 3.500. Voo 781, contato radar na decolagem, suba ao nível 400 na saída da transição de Iné. Da Iné, sobe nível 400, 780 da Gol.